Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Vamos nós com música nesta manhã de domingo em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora o e-mail do nosso gentil empresário que reside aqui em São Carlos e que tem uma rede de farmácias. Estamos enfocando o e-mail do senhor, o nosso gentil ouvinte, senhor Cristiano Caldas Almeida, que quer ouvir esta belezura de gravação feita pela Inesita Barroso, compositor desconhecido, Inesita Barroso com Guerra Peixe, Prenda Minha. Orquestra Vitor, regida pelo Radamés Inátali, que também fez o arranjo do Mário Lago, executa esta valsa, será? Tudo isto para ele, empreendeu no ramo de farmácias, aqui em nossa cidade, senhor Cristiano Caldas Almeida, que está em nossa sintonia e gostaria de ouvir, em adaptação do João de Barro, pois a composição do Pixinguinha, Ademil de Fonseca, Rainha do Chorinho, em Urubu Malandro. Tenho muito o que fazer. Vou-me embora, prenda minha. Tenho muito o que fazer. Tenho de ir para rodeio, prenda minha, no campo do bem querer. Tenho de ir para rodeio, prenda minha, no campo do bem. Prenda minha, toda noite me atentou. Noite escura, prenda minha, toda noite me atentou. Quando foi de madrugada, prenda minha, foi-se embora e me deixou. Quando foi de madrugada, prenda minha, foi-se embora e me deixou. Vou-me embora, prenda minha, tenho muito o que fazer. Prenda minha, tenho muito o que fazer. Tenho de ir para rodeio, prenda minha, no campo do bem querer. Tenho de ir para rodeio, prenda minha, no campo do bem querer. Noite escura, prenda minha, toda noite me atentou. Noite escura, prenda minha, toda noite me atentou. Quando foi de madrugada, prenda minha, foi-se embora e me deixou. Quando foi de madrugada, prenda minha, foi-se embora e me deixou. Música.

que eu quero me casar. Ah, você vai casar mesmo? Vou, Neguinha, então. Mas agora vai me comprometer. Não vai não, é? Tem perigo não. Ei. Mas que pode haver, Zé, bebê, né? As mulheres vão saber, minha nega. Que tem? Depois me aborrecer. Vambora, Neguinha. Ao relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dolida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Julinho, vamos para o nosso intervalo, aliás, o último. E na volta, Oswaldo Esbarro, Orlando Silva e Orlando Silveira.